Sou o vampiro Lestat. Lembram-se de mim? O vampiro que se tornou um superastro do rock. Aquele que escreveu a autobiografia. Aquele de cabelos louros e olhos cinzentos. E o desejo insaciável de notoriedade e fama. Vocês se lembram? Eu queria ser um símbolo do mal num século brilhante que não tinha espaço para o mal literal que eu sou. Achei até que faria algum bem dessa maneira, bancando o demônio no palco pintado. Estava começando muito bem quando nos falamos pela última vez. Eu acabava de fazer minha estreia em São Francisco. Primeiro show ao vivo, meu e da minha banda mortal. Nosso disco foi um sucesso tremendo. Minha autobiografia estava indo muito bem, tanto com os mortos quanto com os não mortos. Então aconteceu uma coisa inteiramente imprevista. Bom, pelo menos eu não previ. E quando deixei vocês, eu estava, pode-se dizer, à beira do abismo. Bom, agora está tudo acabado. Tudo o que aconteceu depois. Sobrevivi, obviamente. Senão, não estaria falando com vocês. E a poeira cósmica finalmente assentou. E o pequeno rasgão no tecido das crenças racionais foi consertado. Ou pelo menos fechado. Estou um pouco mais triste por causa disso tudo. Um pouco mais perverso. E também um pouco mais cuidadoso. Estou também infinitamente mais poderoso. Embora a minha parte humana esteja mais perto da superfície do que nunca. Um ser angustiado e faminto que ao mesmo tempo ama e odeia essa invencível casca imortal que me aprisiona. A sede de sangue? Insaciável. Embora fisicamente eu precise menos que nunca. Acho que agora poderia viver inteiramente sem sangue. Mas o desejo que sinto por tudo que anda me diz que nunca faria essa experiência. Sabem? De qualquer maneira, nunca se tratou simplesmente de uma necessidade de sangue. Embora o sangue seja o mais sensual que uma criatura possa desejar. E a intimidade do momento, matar, beber, a grande dança dos corpos colados que se desenrola à medida que a vítima enfraquece e eu me sinto expandir, engolindo a morte, que por uma fração de segundo resplandece enorme como a vida. Mas isto é falso. Nenhuma morte pode ser enorme como a vida. E é por isso que estou sempre tirando a vida, não é? E agora mais que nunca estou longe da salvação. Ter consciência disso só piora as coisas. Claro que ainda posso passar por humano. De um jeito ou de outro, todos nós podemos. Não importa a nossa idade. Colarinho levantado. Chapéu puxado para baixo, óculos escuros, mãos nos bolsos. Isso geralmente funciona. Gosto de me disfarçar com jaquetas de couro apertadas e calças jeans bem justas. E um par de botas de couro boas para qualquer terreno. Porém, de vez em quando, uso as sedas que as pessoas gostam neste clima sulino, onde agora resido. Se alguém olhar bem de perto, então há uma rápida sugestão telepática. O que você está vendo é inteiramente normal. Uma amostra do velho sorriso, os caninos bem escondidos e o mortal se tranquiliza. Ocasionalmente dispenso todos os disfarces e saio do jeito que sou. Cabelos compridos, um paletó de veludo que me faz lembrar os velhos tempos e um ou dois anéis de esmeralda na mão direita. Caminho apressado por entre as multidões no centro dessa linda e corrupta cidade sulina. Ou passeio devagar ao longo das praias, respirando a cálida brisa sulina. As areias brancas como a lua. Ninguém me olha por mais de um segundo. Há muitas outras coisas inexplicáveis à nossa volta. Horrores, ameaças, mistérios que atraem as pessoas e depois as desencantam inevitavelmente. Então elas voltam ao velho Hammerhão. O príncipe jamais virá. Todos sabem disso. E talvez a bela adormecida esteja morta. Acontece o mesmo com os que sobreviveram comigo e comigo compartilham desse cantinho quente e verdejante do universo. O extremo sudeste do continente norte-americano, a cintilante metrópole de Miami. Um belo campo de caça para os imortais sedentos. Se um tal lugar existisse. Quanto aos outros, é bom tê-los comigo. Na verdade, é primordial. E o que sempre achei que desejava. Um congresso de gala dos sábios, duradouros, antigos e descuidados jovens. Mas a agonia de ser anônimo entre os mortais nunca me foi mais penosa, monstro ambicioso que sou. O murmúrio suave de vozes sobrenaturais não me alivia. O gosto do reconhecimento mortal foi por demais sedutor. Os discos nas vitrines, os fãs saltando e aplaudindo diante do palco. Não importa que eles, no fundo, não acreditassem que sou um vampiro. Naquele momento estávamos juntos, gritavam meu nome. Agora não há mais os discos. Nunca mais ouvirei aquelas canções. Meu livro permanece, juntamente com uma entrevista com o vampiro. Prudentemente disfarçado de ficção. E talvez seja melhor assim. Já causei problemas demais. Como verão. Desastre era isso que eu causava com meus joguinhos. O vampiro que teria sido herói e finalmente mártir por um único instante de pura relevância. Imagina-se que eu tenha aprendido alguma coisa com tudo isso, não é? Bem, aprendi mesmo. Mas é que é tão doloroso encolher-me novamente na sombra. Lá está o bandido vampiro rápido e anônimo, novamente atacando os pobres mortais que nada sabem de coisas como eu. Tão doloroso ser novamente o forasteiro, eternamente na periferia, lutando com o mal e o bem do imemorial inferno particular do corpo e alma. Agora em meu isolamento, sonho em encontrar uma coisinha linda num aposento iluminado pelo luar. Uma daquelas adolescentes, como são chamadas agora, que leram meu livro e escutaram minhas canções. Uma daquelas gracinhas idealistas que me escreviam cartas de admiração em papel perfumado. Durante aquele breve período de malfadada glória. Falando em poesia e no poder da ilusão. Dizendo que gostariam que eu fosse real. Sonho em esgueirar-me para seu quarto às escuras, onde talvez meu livro esteja sobre a mesa de cabeceira, com um lindo marcador de veludo. E sonho em tocá-la nos ombros, sorrindo, quando nossos olhares se encontrarem. Lestat, sempre acreditei em você. Sempre soube que viria. Pego seu rosto em minhas mãos e inclino-me para beijá-la. Sim, querida. Respondo. Você não sabe como preciso de você, como amo você, como sempre amei você. Talvez ela me ache ainda mais encantador por causa do que me aconteceu. O horror inesperado que vi. A dor inevitável que suportei. É uma verdade terrível a de que o sofrimento pode nos aprofundar. Dar mais brilho às nossas cores. Mais ressonância às nossas palavras. Isto é, se não nos destrói, se não aniquila o otimismo e a coragem, a capacidade de ter visões, o respeito pelas coisas simples, porém indispensáveis. Por favor, perdoem-me se pareço amargurada. Não tenho o direito de sê-lo. Eu comecei tudo e saí inteiro, como dizem. E tantos de nós não conseguiram. Houve também os mortais que sofreram. Foi indesculpável. E certamente sempre pagarei por isso. Mas ainda não compreendo inteiramente o que aconteceu, entendem? Não sei se foi uma tragédia ou simplesmente uma aventura sem sentido. Ou se alguma coisa absolutamente magnífica poderia ter nascido dos meus enganos. Alguma coisa que poderia levar-me acima da irrelevância e do pesadelo. Finalmente para a luz ardente da redenção. E posso nunca ficar sabendo também. Quer dizer, acabou. E o nosso mundo, nosso reinozinho particular, está menor, mais escuro e mais seguro que nunca. Nunca mais será o que foi. É incrível que eu não tenha previsto o cataclisma, mas acontece que nunca imagino o final de qualquer coisa que eu inicie. É o risco que me fascina. Um momento de possibilidades infinitas. Ele me atrai através da eternidade quando todos os outros encantos falham. Afinal, eu era assim quando estava vivo, há 200 anos. O inquieto, o impaciente, o que estava sempre procurando amor e uma boa briga. Quando parti para Paris em 1780, para ser ator, só sonhava com os inícios, um momento a cada noite em que a cortina subia. Talvez os antigos estejam certos. Refiro-me agora aos verdadeiros imortais, os bebedores de sangue que sobreviveram aos milênios. Que afirmam que nenhum de nós realmente muda com o tempo. Apenas nos tornamos mais integralmente o que somos. Em outras palavras, ficamos realmente mais sábios quando vivemos centenas de anos. Mas também temos mais tempo para nos tornarmos tão ruins quanto os nossos inimigos sempre disseram que nos tornáramos. Eu sou o mesmo demônio que sempre foi. O rapaz que queria o centro do palco. Onde podem me ver melhor, ou talvez me amar. Uma coisa não serve sem a outra. E quero tanto divertir vocês, fasciná-los, fazer com que me perdoem em qualquer coisa. Infelizmente, os momentos e espaços de contato e reconhecimento secretos nunca serão suficientes. Mas estou me adiantando demais, não estou? Se vocês leram minha autobiografia, então querem saber do que estou falando. Que desastre foi esse a que me refiro? Bem, vamos recapitular, está bem? Como eu disse, escrevi o livro e gravei o disco porque queria aparecer, ser visto como sou, mesmo que apenas em termos simbólicos. Quanto ao risco de que os mortais realmente descobrissem, percebessem que eu era exatamente o que dizia ser, eu ficava excitado com essa possibilidade também. Que nos caçem, que nos destruam. Esse era, de certo modo, meu maior desejo. Não merecemos existir. Deviam nos matar. E pensar nas batalhas. Ah, combater aqueles que realmente sabem quem sou. Mas no fundo nunca esperei tal confronto. E a persona do roqueiro era um disfarce maravilhoso para um demônio como eu. Foi minha própria espécie que literalmente me pegou, que decidiu me castigar pelo que eu tinha feito. E naturalmente eu também esperava por isso. Afinal, contei nossa história em minha autobiografia. Revelei nossos mais profundos segredos, coisas que havia jurado nunca contar, exibindo-me diante dos refletores e das câmeras. E se algum cientista tivesse me agarrado, ou mais provavelmente, um policial zeloso por causa de uma barbeiragem no trânsito, 5 minutos antes do amanhecer, e eu fosse encarcerado, examinado, identificado e classificado, tudo isso à luz do dia, enquanto jazia inerme, para a satisfação dos piores céticos mortais em todo o planeta? Concordo que isso não era muito provável. Ainda não é. Mas podia ser tão divertido. Podia mesmo. No entanto, era inevitável que minha própria espécie se enfurecesse com os riscos a que eu me expunha. Que me tentasse queimar vivo ou me esquartejar em pedaços imortais. A maioria dos jovens entre eles eram estúpidos demais para perceber como estávamos em segurança. E à medida que se aproximava a noite do espetáculo, comecei a sonhar com essas batalhas também. Seria um prazer tão grande destruir aqueles que eram tão maus quanto eu. Ceifar os culpados, apagar minha imagem vez após vez. No entanto, sabem, a alegria pura de estar lá fazendo música, fazendo teatro, fazendo mágica. No fim era só isso. No fim eu queria estar vivo. Queria ser simplesmente humano, o ator mortal que foi para Paris há 200 anos e encontrou a morte no boulevard e que finalmente teve seu momento. Mas continuando a recapitulação. O show foi um sucesso. Tive meu momento de triunfo diante de 15 mil fãs mortais em delírio. E dois dos meus maiores amantes imortais estavam lá comigo, Gabrielle e Louis. Minhas crias, meus paladinos, de quem eu ficara separado por muitos anos sem luz. Antes do final da noite, derrotamos os vampiros importunos, que tentaram castigar-me pelo que eu estava fazendo. Mas tínhamos um aliado invisível nessas escaramuças. Nossos inimigos explodiam em chamas antes de nos fazer mal. O amanhecer se aproximava, mas eu estava excitado demais com tudo aquilo e não levei a sério o perigo. Ignorei os avisos. Apaixonados de Gabrielle. Seria maravilhoso abraçá-la novamente. e zombei das sombrias suspeitas de Louis, como sempre fizera. E então, o engarrafamento, a estrada beirando o abismo. Quando o sol estava nascendo sobre o Vale de Carmel, e eu fechava os olhos como os vampiros precisam fazer nesse momento, percebi que não estava sozinho em minha toca subterrânea. Não eram apenas os vampiros jovens que eu alcançara com minha música. Minhas canções haviam despertado dos sonos mais antigos de nossa espécie em todo o mundo. Encontrei-me num daqueles aterradores instantes de perigo e incerteza. O que aconteceria? Eu morreria finalmente? Ou renasceria, talvez? Agora, para lhes contar toda a história do que aconteceu depois disso, tenho que recuar um pouco no tempo. Tenho que começar umas 10 noites antes do show fatal e deixar que vocês entrem dentro das mentes e dos corações de outros seres que estavam reagindo à minha música e ao meu livro de um modo sobre o qual eu pouco ou nada sabia na ocasião. Em outras palavras, muita coisa estava acontecendo que mais tarde tive de reconstruir. E é essa reconstrução que agora lhes ofereço. De modo que vamos sair dos limites estreitos e líricos da primeira pessoa do singular. Vamos saltar, como milhares de escritores mortais já fizeram, para dentro dos cérebros e das almas de muitos personagens. Vamos disparar para o mundo da terceira pessoa e do ponto de vista múltiplo. Aliás, quando esses outros personagens pensam ou dizem de mim que sou bonito, irresistível, etc., não pensem que coloquei essas palavras em suas cabeças. Não coloquei. Foi o que me foi contado depois, ou o que aprendi de suas mentes com o meu infalível poder telepático. Não mentiria sobre isso ou sobre qualquer outra coisa. Não tenho culpa de ser um bandido deslumbrante. Foi o que recebi. O monstro bastardo que fez de mim o que sou escolheu-me pela minha bela aparência. Isso foi tudo. E acidentes desse tipo acontecem o tempo todo. No final das contas, vivemos num mundo de acidentes, no qual apenas os princípios estéticos possuem uma consistência a respeito da qual podemos ter certeza. Lutaremos para sempre com o certo e o errado, esforçando-nos para criar e manter um equilíbrio ético. Mas o brilho da chuva de verão, sob a luz dos postes, ou o grande clarão da artilharia de encontro ao céu noturno, essa beleza brutal está acima de discussões. Porém, não se preocupem. Embora os abandone, voltarei com força total no momento apropriado. A verdade é que odeio não ser o tempo todo narrador na primeira pessoa. Parafraseando David Copperfield. Não sei se sou herói ou vítima nessa história. Mas de qualquer maneira, não deveria eu dominá-la? Afinal, sou eu quem está narrando. Infelizmente, não se trata apenas de eu ser o James Bond dos vampiros. A vaidade terá que esperar. Quero que saibam o que realmente aconteceu conosco, mesmo que nunca acreditem. Na ficção, se não em qualquer outra coisa, preciso de um pouco de sentido, de coerência, se não enlouqueço. De maneira que, até nos encontrarmos novamente, estarei sempre pensando em vocês. Amo vocês. Queria que estivessem aqui, nos meus braços. Proêmio. Declaração em forma de grafito. Escrita em preto, com uma caneta de ponta de feltro, numa parede vermelha do salão dos fundos de um bar chamado Filha de Drácula em São Francisco. Filhos da Escuridão. Saibam o seguinte. Livro 1. Entrevista com o Vampiro, publicado em 1976. Era uma história real. Qualquer de nós poderia tê-lo escrito. Por nos termos tornado o que somos pelo sofrimento e pela busca. No entanto, Louis, o imortal de 200 anos de idade, revela tudo. Insiste na solidariedade mortal. Lestal, o vilão que deu a Louis o dom negro, deu-lhe pouca coisa mais à guisa de explicações ou consolo. Parece familiar? Louis ainda não desistiu de sua busca à salvação. Mesmo que a irmã, o imortal mais velho que ele conseguiu encontrar, nada pudesse dizer-lhe sobre a razão por que estamos aqui ou quem nos fez. Não é muito surpreendente, não acham, vampirinhos e vampirinhas? Afinal, nunca se fez um catecismo para vampiros. Isto é, até a publicação de Livro 2, O Vampiro Lestat, nesta mesma semana. Subtítulo, O Início de Sua Educação e Suas Aventuras. Não acreditam? Procurem na livraria mortal mais próxima. Depois se dirijam à loja de discos mais próxima e peçam para ver o disco que acabou de sair. Também intitulado Vampiro Lestat, com previsível modéstia. Se nada disso adiantar, liguem sua TV a cabo, se não desprezam essas coisas. E esperem um dos muitos videofilmes de rock de Lestat, que ontem começaram a ser exibidos com enojante frequência. Vão reconhecer imediatamente o que Lestat é. E não se surpreendam ao saber que ele planeja coroar esses ultrajes inéditos aparecendo ao vivo no palco, num espetáculo de estreia aqui mesmo nessa cidade. E vocês adivinharam, na Noite das Bruxas. Mas vamos esquecer no momento a flagrante insanidade de seus olhos sobrenaturais brilhando em cada vitrine de loja de discos, sua voz poderosa cantando os nomes ocultos e as histórias secretas dos mais antigos entre nós. Por que ele está fazendo tudo isso? O que e que suas canções nos dizem? Está explicado em seu livro. Ele nos deu não apenas um catecismo, mas uma Bíblia. E nas profundezas das eras bíblicas, somos levados ao confronto com os nossos primeiros pais, Enkio e Akasha, regentes do Vale do Nilo, antes que aquele lugar se chamasse Egito. Por favor, ignorem a chorumela sobre como eles se tornaram os primeiros chupadores de sangue na face da Terra. Não faz mais sentido do que a história de como a vida se formou nesse planeta em primeiro lugar, ou como os fetos humanos se desenvolvem desde células microscópicas no ventre de suas mães mortais. A verdade é que descendemos desse venerável par, e gostando ou não, temos muitas razões para acreditarmos que o gerador primal de todos os nossos poderes deliciosos e indispensáveis reside em um ou outro de seus corpos tão antigos. O que significa isso tudo? Em poucas palavras, se um dia Akasha e Enkio caminharem de mãos dadas para uma fornalha, nós todos arderemos com eles. Se forem esmagados, transformados em poeira brilhante, nós também seremos destruídos. Ah, mas existe esperança. O casal não se moveu em mais de 50 séculos. Sim, é verdade. Apesar de Lestat pretender tê-los despertado, tocando violino ao pé de seu santuário, mas se ignorarmos aquela história extravagante de que Akasha o tomou nos braços e compartilhou com ele de seu sangue primal, teremos uma situação mais provável, corroborada pelas histórias de antigamente, de que os dois não se movem desde antes da queda do Império Romano. Durante todo esse tempo foram mantidos numa bela cripta particular por Marius, um velho vampiro romano, que certamente sabe o que é melhor para todos nós. E foi ele quem disse ao vampiro Lestat para jamais revelar o segredo. Não é um confidente muito confiável, o vampiro Lestat. E quais são os seus motivos para o livro, o disco, os filmes e o show? Impossível saber o que se passa na mente desse bandido, exceto que ele faz tudo o que deseja fazer. Nisso nós podemos confiar. Afinal, ele não fez um bebê vampiro? E fez de sua própria mãe, Gabrielle, um vampiro, ela que durante anos foi sua amorosa companheira? Ele pode até voltar os olhos para o passado, esse demônio, por pura sede de excitação. Em resumo, Louis, um filósofo errante que nenhum de nós consegue encontrar, confiou nossos segredos morais mais profundos a inúmeros estranhos, e Lestat ousou revelar nossa história ao mundo, pavoneando seus dotes sobrenaturais diante do público mortal. Agora pergunta, por que esses dois ainda existem? Por que ainda não os destruímos? Ah, o perigo que o grande rebanho mortal representa para nós não é de modo algum uma certeza. Os aldeões ainda não estão à nossa porta, tochas nas mãos, ameaçando incendiar o castelo. Mas aquele monstro está provocando uma mudança na perspectiva mortal. E embora sejamos demasiado inteligentes para corroborar suas tolas invencionices perante os registros humanos, esse ultraje excede a todos os precedentes. não pode ficar sem punição. Outras observações. Se a história que o vampiro Lestat contou é verdadeira, e há muitos que juram que é, embora não saibam explicar porquê, o velho Marius, que tem 2000 anos de idade, não. Pode vir a punir a desobediência de Lestat? Ou talvez o rei e a rainha, se tiverem ouvidos para ouvir, despertem ao som de seus nomes levados por ondas de rádio para todo o planeta. O que poderá acontecer a nós todos se isso acontecer? Prosperaremos sob seu novo reinado? Ou eles fixarão o momento da destruição universal? Seja como for, a rápida eliminação do vampiro Lestat não poderá evitá-lo. O plano. Destruir o vampiro Lestat e todos os seus seguidores assim que ousarem mostrar-se. Destruir todos os que lhe prestarem lealdade. Um aviso. Inevitavelmente existem por aí outros bebedores de sangue muito antigos. Todos nós, de vez em quando, já os vimos de relance, ou sentimos sua presença. As revelações de Lestat não apenas chocam, mas também despertam uma consciência adormecida dentro de nós. E certamente, com seus grandes poderes, esses antigos conseguem ouvir a música de Lestat. Que seres imemoriais e terríveis, incitados pela história, por um propósito ou simplesmente por curiosidade, podem estar em marcha lenta e inexorável para atender a seu chamado. Cópias desta declaração foram enviadas a todos os pontos de encontro da Conexão Vampiro e para casas comunais em todo o mundo. Mas vocês precisam prestar atenção e espalhar a ordem. O vampiro Lestat tem que ser destruído, e com ele sua mãe, Gabrielle, seus seguidores, Lou e Armand, e todo e qualquer imortal que lhe prestar lealdade. Feliz Dia das Bruxas, vampirinhos e vampirinhas. Nós nos veremos no show. Vamos cuidar para que o vampiro Lestat não saia vivo de lá. A figura de cabelos louros e paletó, de veludo vermelho, leu novamente a declaração, de seu confortável lugar no canto oposto. Os olhos eram quase invisíveis, atrás das lentes escuras e da aba do chapéu cinzento. Usava luvas de camurça cinzenta, e os braços estavam dobrados sobre o peito enquanto ele se recostava no lambril escuro, o salto da bota preso na travessa da cadeira. Lestat, sua criatura danada, sussurrou. Você é um príncipe dos moleques. Soltou uma risadinha. Depois examinou o grande e sombrio salão. Não lhe era desagradável o intrincado mural de tinta preta desenhado com tanta habilidade, como teias de aranha na parede branca. Gostava do castelo em ruínas, do cemitério da árvore morta erguendo as garras para a lua. Era o lugar comum reinventado, como se não fosse um lugar comum, um gesto artístico que ele invariavelmente apreciava. Também era belo o teto com enfeites de gesso, sua frisa de demônios saltitantes e bruxas montadas em vassouras, e o incenso tão doce, uma antiga mistura indiana que ele próprio uma vez queimara no santuário de aqueles que devem ser preservados muitos séculos antes. Sim, esse era um dos mais bonitos pontos de encontro clandestinos. Menos agradáveis eram seus ocupantes, o punhado de figuras magras e brancas que se juntavam em volta das velas colocadas nas mesinhas de ébano. Eram em número excessivo para essa cidade moderna e civilizada, e sabiam disso. Para caçar hoje à noite, teriam que procurar longe, e os jovens sempre precisam caçar. Os jovens precisam matar. São famintos demais para fazer de outra maneira. Mas agora só conseguem pensar nele. Quem era? De onde tinha vindo? Seria muito velho e muito forte, e o que faria antes de ir embora? Sempre as mesmas perguntas, embora ele tentasse esgueirar-se para dentro de seus bares de vampiro, como qualquer bebedor de sangue errante. Olhos desviados, mente bloqueada. Hora de deixar suas perguntas sem resposta. Já tinha o que queria. Uma ideia das intenções deles. E a pequena fita cassete de Lestat no bolso do paletó. Antes de ir para casa, conseguiria uma fita de vídeo dos filmes de rock. Levantou-se para sair. E um dos jovens levantou-se também. Houve um silêncio tenso, não só de palavras, mas também de pensamentos, enquanto ele e o rapaz se dirigiam à porta. Apenas as chamas das velas se moviam, lançando seu reflexo trêmulo no chão de cerâmica negra como se fosse água. De onde vem, estranho? Perguntou o rapaz educadamente. Não devia ter mais de 20 anos quando morreu. E isso não devia ter sido há mais de 10 anos. Tinha os olhos pintados, os lábios untados, os cabelos manchados de cor agressiva, como se os dotes sobrenaturais não fossem suficientes. Sua aparência extravagante não se assemelhava ao que ele realmente era, um fantasma magro e forte que, com sorte, viveria milênios. Que é que lhe tinham prometido com sua gíria moderna? Que ele conheceria o bardo, o plano astral, os reinos etéreos, a música das esferas, o som de uma só mão batendo palmas? O rapaz tornou a falar. Qual é a sua opinião sobre o vampiro Lestat? Sobre a declaração? Perdoe-me, por favor. Estou de saída. Mas certamente sabe o que Lestat fez. Insistiu o jovem, colocando-se entre ele e a porta. Ora, isso já não era educado. Ele estudou com mais atenção aquele rapaz atrevido. Será que devia fazer alguma coisa para mexer com eles? Para que falassem sobre isso durante séculos? Não conseguiu reprimir o sorriso. Melhor não. Logo haveria bastante confusão, graças ao seu amado Lestat. Em resposta, deixe-me dar-lhe um pequeno aviso. Disse em tom baixo ao jovem inquisidor. Você não conseguiria destruir o vampiro Lestat. Ninguém consegue. Mas a razão disso, honestamente, não sei. O jovem ficou confuso e um pouco ofendido. O outro continuou. Mas agora, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. Por que essa obsessão com o vampiro Lestat? O que me diz de conteúdo das revelações dele? Vocês, crianças, não têm vontade de procurar Marius? O guardião de aqueles que devem ser preservados? Não querem ver, vocês mesmos, a mãe e o pai? O rapaz ainda estava confuso, mas encheu-se de brios. Não conseguia formular uma resposta inteligente, mas a verdadeira resposta estava bem clara em sua alma. Na alma de todos os que os assistiam. Aqueles que devem ser preservados, talvez existissem, talvez não. Marius também, talvez não existisse. Mas o vampiro Lestat era real, tão real quanto qualquer outra coisa que aquele aprendiz de imortal conhecia. E o vampiro Lestat era um bandido ambicioso que arriscava a prosperidade secreta de toda a sua espécie apenas para ser amado e enxergado pelos mortais. Quase riu na cara do jovem. Um adversário tão insignificante. Era preciso admitir que Lestat compreendia lindamente esses tempos sem fé. Sim, revelar os segredos que devia guardar. Mas assim fazendo, ele não traíra nada nem ninguém. Cuidado com o vampiro Lestat. Respondeu finalmente ao rapaz, com um sorriso. Há poucos imortais de verdade nesse mundo. Ele pode ser um deles. Então ergueu o rapaz do chão e colocou-o fora de seu caminho. E atravessou a porta para dentro do bar oficial. O salão da frente, espaçoso e opulento, com seus painéis de veludo negro, ferragens de cobre laqueado, estava atolhada de mortais barulhentos. Vampiros do cinema olhavam com raiva em suas molduras douradas, nas paredes forradas de cetim. Um órgão derramava a vibrante tocata em fuga de bar, sob o burburinho das conversas e violentas explosões de risadas embriagadas. Ele adorava a visão de tanta vida em exuberância. Adorava até mesmo o cheiro antigo de malte de vinho e o perfume dos cigarros. Enquanto abria caminho até a porta, deleitou-se com um aperto suave e fragante dos humanos contra seu corpo. Adorava o fato de que os vivos não lhe prestavam a menor atenção. Finalmente, o ar úmido, um movimento de início da noite nas calçadas da rua Castro. O céu tinha um brilho de prata lustrada. Homens e mulheres caminhavam apressados para fugir da chuva leve e oblíqua. e juntavam-se aos punhados, os punhados nas esquinas esperando que as grandes lâmpadas bulbosas sinalizassem atenção. Os altos falantes da loja de discos do outro lado da rua berravam a voz de Lestat acima do rugido do ônibus que passava, pneu sibilando no asfalto molhado. Em meus sonhos ainda pulsou, anjo amada mãe. E em meus sonhos beijo-lhe os lábios, amante musa filha. Ela deu-me a vida, eu dei-lhe a morte, minha linda marquesa. E os caminhos do inferno percorremos, dois órfãos juntos então. Será que ela, esta noite, ouve meus cânticos de reis e rainhas e antigos mistérios? De juras quebradas, de dores? Ou percorre veredas distantes onde as rimas e as canções não a encontram? Volta para mim, minha Gabriele, minha linda marquesa. O castelo está em ruínas na colina. A aldeia é perdida sob a neve. Mas tu és minha para sempre. Será que já estava lá? A mãe? A voz foi enfraquecendo num jorro suave de notas elétricas, finalmente engolida pelos ruídos confusos à sua volta. Enfrentando a brisa úmida, pôs-se a caminho da esquina. Ruazinha bonita, movimentada. O florista ainda vendia seus botões sob o toldo. O açougue estava repleto de fregueses que saíam do trabalho. Por trás das janelas dos cafés, mortais faziam sua refeição noturna, ou liam com calma seus jornais. Dúzias esperavam pelo ônibus que descia, formando uma fila que atravessava toda a frente de um velho cinema. Ela estava aqui, Gabriele. Ele tinha essa sensação vaga, porém infalível. Quando chegou ao meio-fio, pôs-se de costas para o poste de luz da rua, respirando o vento fresco que vinha da montanha. Era uma boa vista do centro da cidade, a larga e reta rua do mercado, quase como um bulevar em Paris. Em toda a volta, suaves subidas e descidas urbanas, cobertas com alegres janelas iluminadas. Sim, mas onde estava ela, precisamente? Ele sussurrou. Gabriele. Fechou os olhos. Tentou escutar. Primeiro veio o grande rugido de milhares de vozes. Imagens em cima de imagens. O mundo inteiro ameaçava abrir-se e engoli-lo com suas incessantes lamentações. Gabriele. O trovejante clamor lentamente esvaeceu-se. Ele percebeu uma faísca de sofrimento, vinda de um mortal que passou por perto. E num prédio alto na colina, uma mulher agonizante sonhava com as contendas da infância, sentada inerte à janela. Então, num silêncio distante e regular, ele viu o que queria ver. Gabriele, que estacava os passos. Tinha ouvido a voz dele. Sabia que estava sendo observada. Uma mulher alta e loura, cabelos presos numa trança nas costas, parada numa das ruas limpas e desertas do centro, não muito distante dele. Usava calças e jaqueta caqui, um velho suéter marrom. E um chapéu não muito diferente do dele cobria-lhe os olhos. Apenas um pedaço do rosto era visível acima do colarinho levantado. Ela então fechou a mente, rodeando-se de um escudo invisível. A imagem desapareceu. Sim, ali, esperando por seu filho Lestat. Porque ele chegara a temer, por ela, a insensível, que nada teme por si mesma, só por Lestat? Tudo bem. Ela ficou feliz. E Lestat também ficaria. Mas e o outro? Louis, o suave, com os cabelos negros e olhos verdes, cujos passos faziam um som descuidado, quando ele caminhava. Louis que chegava a assoviar pelas escuras para que os mortais o ouvissem aproximar-se. Louis, onde está você? Quase instantaneamente, ele viu Louis entrando em uma sala de visitas deserta. Acabara de subir a escada que vinha do porão, onde passara o dia dormindo numa cripta atrás da parede. Não tinha a menor consciência de estar sendo observado. Atravessou com passos de cedo o aposento empoeirado e postou-se junto à janela, observando, através da vidraça suja, o intenso fluxo de carros. A mesma velha casa na rua, de Visadeiro. Na verdade, nada tinha mudado nessa criatura elegante e sensual que tinha causado aquele pequeno tumulto com o seu entrevista com o vampiro. A diferença era que agora Louis estava esperando Lestat. Tivera sonhos perturbadores. Temia por Lestat. E estava cheio de antigos e desconhecidos anseios. Afastou a imagem com relutância. Tinha muita afeição por aquele ali, Louis. E a afeição não era sábia, pois Louis tinha a alma terna e educada, sem coisa alguma dos poderes estonteantes de Gabrielle ou de seu diabólico filho. No entanto, tinha certeza de que Louis viveria tanto quanto eles. São curiosos os tipos de coragem que formam a resistência. Talvez tivesse algo a ver com a aceitação. Nesse caso, então, como explicar Lestat, derrotado, marcado e novamente de pé? Lestat, que nunca aceitava coisa alguma. Ainda não tinha se encontrado. Gabrielle e Louis. Mas tudo bem. O que deveria fazer? Aproximá-los? Essa ideia... Além disso, Lestat logo cuidaria desse assunto. Agora sorria novamente. Lestat, sua criatura danada. Sim, o príncipe dos moleques. Evocou com vagar cada detalhe do rosto e da forma de Lestat. Os gelados olhos azuis se escureciam com um riso. O sorriso generoso, o modo como as sobrancelhas juntavam-se num amor infantil. As súbitas explosões de alegria e humor blasfemo. Conseguia evocar até mesmo a postura felina do corpo, tão incomum num homem de complexão musculosa. Tanta força, sempre tanta força e tanto otimismo incontrolável. Na verdade, ele não sabia muito bem o que pensar sobre a empreitada. Sabia apenas que achava engraçado e fascinante. Claro que não pensara em vingar-se de Lestat pela revelação de seus segredos. E certamente Lestat tinha contado com isso, mas na verdade, disso não se podia ter certeza. Talvez Lestat realmente não se importasse. Desse assunto, ele sabia tanto quanto os idiotas lá no bar. O que lhe importava era que, pela primeira vez em tantos anos, ele se encontrava pensando em termos de passado e futuro. Encontrava-se agudamente com um cio da natureza dessa era. Aqueles que devem ser preservados eram uma ficção até para seus próprios filhos. Estavam distantes os dias em que ferozes bebedores de sangue procuravam seu santuário e seu sangue poderoso. Ninguém mais acreditava ou se importava. E aquela era a essência da época. Pois seus mortais eram de uma laia ainda mais materialista, a todo momento rejeitando o miraculoso. Com uma coragem sem precedentes, eles baseavam seus maiores avanços éticos nas verdades engastadas no mundo físico. Já fazia 200 anos que ele e Lestat tinham discutido exatamente essas coisas no Mediterrâneo. O sonho de um mundo ateu e verdadeiramente moralizado, onde o amor ao próximo seria o único dogma. Um mundo ao qual não pertencemos. E agora, esse mundo estava quase realizado. E o vampiro Lestat entrara para o folclore popular onde todos os velhos demônios deveriam estar, e levaria com ele toda a tribo maldita, inclusive aqueles que devem ser preservados, embora esses talvez nunca venham a saber disso. A simetria daquilo tudo fê-lo sorrir. Via-se não apenas assustado, mas também fortemente seduzido por tudo o que Lestat tinha feito. Entendia muito bem a atração da fama. Ora, ele próprio ficara desavergonhadamente satisfeito ao ver seu próprio nome rabiscado na parede do bar. Tinha achado graça, mas tinha se deliciado com isso. Típico de Lestat, criar um enredo tão inspirador. E era isso mesmo. Lestat, o exuberante ator de rua do antigo regime, agora levado ao estrelato nesta era formosa e inocente. Mas será que tinha razão afirmar para o filhote no bar que ninguém poderia destruir o príncipe moleque? Aquilo era pura fantasia. Uma boa propaganda. O fato é que qualquer um de nós pode ser destruído. De um jeito ou de outro. Até aqueles que devem ser preservados. Com certeza. Eram fracos, naturalmente, aqueles jovens filhos da escuridão, como costumavam definir-se. Seu número não aumentava perceptivelmente, a sua força. Mas e os mais velhos? Se ao menos Lestat não tivesse usado os nomes de Mael e Pandora? Mas não havia também bebedores de sangue ainda mais velhos que esses, e dos quais ele próprio nada sabia? Pensou naquele aviso na parede. Seres imemoriais e terríveis, em marcha, lenta e inexorável, para atender a seu chamado. Um arrepio assustou-o. Era o frio. Mas por um instante ele pensou ter visto uma selva, um lugar verde e fétido, impregnado de um calor insalubre e abafado. Como tantos sinais e mensagens súbitas que recebia, essa sumiu sem explicação. Há muito aprender a cortar o infinito fluxo de vozes e imagens que seus poderes mentais lhe permitiam ouvir. No entanto, de vez em quando, chegava até ele alguma coisa violenta e inesperada, como um grito agudo. Seja como for, ele já se demorara demais nessa cidade. Não pretendia interferir. Acontecesse o que acontecesse. Teve raiva de seu súbito acesso de sentimentalismo. Sentiu vontade de estar em casa. Já fazia tempo demais que estava longe de aqueles que devem ser preservados. Mas adorava observar a energética multidão humana. O desajeitado desfile de trânsito brilhante. Sequer se importava com os odores venenosos da cidade. Não eram piores que o fedor da antiga Roma, ou da Antioquia, ou de Atenas quando pilhas de excremento humano alimentavam as moscas, onde quer que se olhasse. E o ar recendia inevitavelmente a doença e fome. Não. Ele gostava bastante das cidades da Califórnia, limpas e de cores claras. Poderia deixar-se ficar para sempre entre seus habitantes de olhos claros e propósitos firmes. Porém, tinha que voltar para casa. O show ainda demoraria, e ele poderia então ver Lestat, se assim decidisse. Que delícia não saber o que iria fazer, exatamente como os outros, aqueles que nem mesmo acreditavam nele. Atravessou a rua Castro e subiu apressado a calçada larga da rua do mercado. O vento cedera. O ar estava quase quente. Seu andar era rápido e ele chegou até assoviar, como Louis costumava fazer. Sentia-se bem. Humano. Então parou diante da loja que vendia rádios e televisores. Lestat estava cantando em todas as telas, grandes e pequenas. Riu consigo mesmo do grande espetáculo de gestos e movimentos. O som estava apagado, enterrado nos minúsculos grãos brilhantes dentro do equipamento. Ele teria que procurar para recebê-lo. Mas não era encantador simplesmente assistir às travessuras do príncipe moleque, de cabelos louros e em piedoso silêncio. A câmera afastou-se para mostrar por inteiro a figura de Lestat, que tocava um violino como se num vácuo. De vez em quando, uma escuridão estrelada o envolvia. Então, subitamente, abria-se um par de portas. Era exatamente como o velho santuário de aqueles que devem ser preservados. E ali estavam a Caixa e Enkil. Ou melhor, atores maquiados para esse papel. Egípcios de pele branca com cabelos longos, negros e sedosos. E joias cintilantes. Naturalmente. Por que não tinha imaginado que Lestat levaria a coisa até esse extremo vulgar e perturbador? Inclinou-se para a frente, tentando ouvir a transmissão do som. Ouviu a voz de Lestat acima do violino. A Caixa Enkil. Guardem seus segredos, guardem seu silêncio. É um dom melhor que a verdade. E então, enquanto o violinista fechava os olhos e se dedicava à música, a caixa levantou-se lentamente do trono. O violino caiu das mãos de Lestat quando ele a viu. Como uma dançarina, ela rodeou com os braços, puxou-o para si, inclinou-se para tomar-lhe o sangue, ao mesmo tempo que pressionava os dentes dele em sua própria garganta. Era melhor do que ele chegar a imaginar. Uma produção muito inteligente. A figura de Enkil agora despertava, erguia-se e caminhava como um boneco mecânico. Avançava para pegar de volta sua rainha. Lestat foi lançado ao chão do santuário. E ali terminava o filme. O salvamento por mares não fazia parte dele. Ah, quer dizer que não me torno uma celebridade da televisão. Ele sussurrou com um breve sorriso. Dirigiu-se para a porta da loja às escuras. A jovem estava esperando para deixá-lo entrar. Tinha na mão a fita de videocassete de plástico preto. Os dois estão aí, disse. Bela, pele escura e grandes olhos castanhos. A faixa de prata em volta do pulso brilhou à luz. Ele achou fascinante. Ela pegou o dinheiro com alegria sem contá-lo. Passaram em uma dúzia de canais. Consegui pegar todos. Terminei ontem à tarde. Você me serviu bem. Ele respondeu. Eu agradeço. E pegou outro rolo de notas. Foi moleza, ela disse. Não queria receber mais dinheiro. Mas vai. Dando de ombros, ela pegou o dinheiro e botou no bolso. Foi moleza. Ele adorava aquelas eloquentes expressões modernas. Adorava o súbito movimento dos viçosos seios quando ela dava de ombros. E o macio ondular dos quadris sob as grossas roupas de brim que faziam-na parecer ainda mais suave e frágil. Uma flor incandescente. Quando ela tornou a abrir a porta, ele tocou o nicho macio de seus cabelos castanhos. Impensável alimentar-se de alguém que lhe fez um favor. Alguém tão inocente. Não faria isso. No entanto, girou o corpo dela, os dedos enluvados escorregando através dos cabelos dela para aninhar-se a cabeça. Um beijinho só, minha bela. Ela fechou os olhos, os dentes dele perfuraram instantaneamente a artéria. E a língua lambeu o sangue. Só um gostinho. Um minúsculo clarão de calor que se queimou em seu coração em menos de um segundo. Ele não recuou, lábios pousados na garganta frágil. Podia sentir-lhe a pulsação. A ânsia pela dose inteira era quase mais do que podia exportar. Pecado e remissão. Deixou aí. Alisou-lhe os cachos suaves e elásticos, enquanto olhava dentro de seus olhos enevoados. Não se lembre. Então adeus, ela disse sorrindo. Ficou imóvel na calçada deserta. E a sede ignorada e importuna. Gradualmente desapareceu. Ele olhou para a capa de papelão do videocassete. Uma dúzia de canais. Ela tinha dito. Consegui pegar todos. Se assim era, seus protegidos já teriam visto Lestat, inevitavelmente, na grande tela colocada diante deles no santuário. Há muito tempo ele tinha colocado a antena parabólica na encosta acima do telhado para trazer-lhes a transmissão do mundo inteiro. O minúsculo computador trocava o canal a cada hora. Durante anos, eles assistiram sem expressão às imagens e cores transformando-se diante de seus olhos sem vida. Teria havido um minúsculo movimento quando ouviram a voz de Lestat? Ouviram suas próprias imagens? Ou ouviram seus próprios nomes cantados como se num hino? Ora, ele logo saberia. E exibir o videocassete para eles. E estudar seus rostos congelados e brilhantes, em busca de alguma coisa, qualquer coisa, além do mero reflexo da luz. Ah, Marius, você nunca se desespera, não é mesmo? Você não é melhor que Lestat, com seus sonhos tolos. Era meia-noite quando chegou em casa. Fechou a porta de aço, bloqueando a neve forte. E, imóvel por um momento, deixou o ar aquecido rodeá-lo. A nevasca ferira-lhe o rosto e as orelhas, até mesmo os dedos enluvados. O calor era delicioso. No silêncio, escutou o som familiar dos enormes geradores e o fraco pulsar eletrônico do televisor dentro do santuário, muitas centenas de metros abaixo. Será que Lestat estava cantando? Sim, sem dúvida. As últimas palavras melancólicas de alguma outra canção. Lentamente despiu as luvas. Removeu o chapéu e passou a mão pelos cabelos. Estudou o grande salão de entrada e a sala contígua, procurando qualquer evidência que alguém estivesse estado ali. Naturalmente, isso era quase impossível. Estava a quilômetros de qualquer vestígio de civilização, num grande deserto gelado e coberto de neve. Mas, por força do hábito, ele sempre observava tudo com atenção. Havia alguns que poderiam penetrar nessa fortaleza, se soubessem onde ela fica. Tudo certo. Postou-se diante do gigantesco aquário, o tanque enorme que ocupava a parede sul. Tinha construído aquilo cuidadosamente, com o vidro mais espesso e o equipamento mais moderno. Observou os cardumes de peixes multicoloridos passando por ele, mudando de direção subitamente à luz artificial. A enorme alga marinha oscilava de um lado para o outro, uma floresta presa num ritmo hipnótico, movimentada pela leve pressão do arejador. Aquilo nunca deixara de cativá-lo, de prendê-lo de repente em sua espetacular monotonia. Os olhos redondos e negros dos peixes causavam-lhe um arrepio. As esguias árvores de alga, com suas folhas pontudas e amareladas, entusiasmavam-no vagamente. Mas era o movimento, o constante movimento, o que mais o perturbava. Finalmente, voltou às costas com um último olhar, aquele mundo puro, inconsciente, incidentalmente belo. Sim, estava tudo bem por ali. Bom estar naqueles aposentos quentinhos. Nada de errado com os móveis de couro macio, espalhados pelo espesso tapete cor de vinho. A lareira é cheia de lenha. Livros ao longo das paredes. E o grande painel de equipamentos eletrônicos esperando que ele inserisse a fita de Lestat. Era o que desejava. Acomodar-se junto ao fogo e assistir a cada filme em sequência. A produção o intrigava tanto quanto as próprias canções, a química de velho e novo. Como Lestat usara as situações da mídia para disfarçar-se tão perfeitamente como qualquer roqueiro mortal tentando parecer um deus. Tirou sobretudo cinzento e jogou sobre uma cadeira. Por que tudo aquilo lhe dava um prazer tão inesperado? Será que todos nós desejamos blasfemar? Erguer os punhos na face dos deuses? Talvez. Muitos séculos antes, no que agora é chamado de Roma Antiga, ele, o rapaz educado, sempre rira das travessuras das crianças más. Deveria ir até o santuário antes de fazer qualquer outra coisa. Sabia disso. Só por um instante, para certificar-se de que as coisas estavam certas. Verificar a televisão, o calor e todos os complexos sistemas elétricos. Colocar carvão e incenso no braseiro. Agora era tão fácil manter para eles um paraíso, com as lívidas luzes que forneciam nutrição do sol, as árvores e flores que nunca tinham visto as luzes naturais do céu. Mas o incenso, isso tinha que ser feito à mão, como sempre. E ele nunca o espalhava sobre os carvões sem se lembrar da primeira vez que tinha feito isso. Hora também de pegar um pano macio e cuidadosamente, respeitosamente, espanar o pó dos pais e seus corpos duros e rígidos. Até mesmo dos lábios e dos olhos. Os olhos frios e imóveis. E pensando bem, tinha sido um mês inteiro. Parecia um absurdo. Sentiram saudades de mim, meus amados Akasha e Enkyu? Ah, a velha brincadeira. Sua mente afirmou-lhe, como sempre, que eles não sabiam nem se importavam se ele ia ou ficava. Mas seu orgulho sempre brincava com outra possibilidade. O demente trancado na cela do hospício não sente alguma coisa pelo escravo que lhe traz água? Talvez não fosse uma boa comparação. Certamente não era gentil. Sim, eles tinham se movimentado por causa de Lestat, o príncipe moleque. Era verdade. A caixa para oferecer o poderoso sangue e Enkyu para vingar-se. E Lestat poderia fazer seus filmes sobre isso eternamente. Mas isso não vinha apenas provar, de uma vez por todas, que em nenhum deles a mente ainda existia? Com certeza não mais que uma centelha atávica brilhara por um instante, tinha sido simples demais levá-los de volta ao silêncio e à imobilidade de seu trono estéreo. No entanto, ele se amargurara. Afinal, nunca fora seu propósito transcender as emoções de um homem racional, e sim refiná-las, reinventá-las, deliciar-se com elas numa compreensão infinitamente aperfeiçoável. E no próprio instante ele se sentira tentado a voltar-se contra Lestar numa fúria por demais humana. Rapaz, por que você não se encarrega de aqueles que devem ser preservados, já que eles lhe concederam tão notável privilégio? Gostaria de me ver livres deles. Só estou submetido a esta carga desde o início da Era Cristã. Mas, na realidade, esse não era seu sentimento mais elevado. Nem na época, nem agora. Apenas uma indulgência temporária. A Lestar, ele amava como sempre amara. Todo reino precisa de um príncipe moleque. E o silêncio do rei e da rainha era talvez tanto uma bênção quanto uma maldição. A canção de Lestar acertara em cheio nesse ponto. Mas quem algum dia tiraria essa dúvida? Ha! Mais tarde ele desceria com um videocassete e observaria com seus próprios olhos, naturalmente. E se houvesse o mínimo pestanejar, a mínima modificação em seus olhares eternos? Mas lá vou eu de novo. Lestar me deixa jovem e estúpido, capaz de me alimentar de inocência e sonhar com desastres. Quantas vezes, ao longo das eras, tais esperanças haviam surgido apenas para deixá-lo ferido, de coração partido? Muitos anos antes, ele lhes trouxera filmes coloridos sobre o sol nascente, do céu azul, das pirâmides do Egito. Ah, que milagre! Diante dos olhos deles fluíam as águas do Nilo, banhadas de sol. Ele próprio tinha chorado diante da perfeição da ilusão. Chegara até a temer que o sol cinematográfico ferisse, embora naturalmente soubesse que isso era impossível. Mas tal tinha sido o calibre da invenção, a ponto de permitir que ele pudesse ficar ali vendo o sol nascer. Coisa que não tinha visto desde que era um homem mortal. Mas aqueles que devem ser preservados olhavam com imperturbável indiferença. Ou seria pasmo, o grande pasmo abrangente que fazia com que até as partículas de poeira no ar fossem uma fonte de eterna fascinação? Quem chegar a saber? Eles viveram 4.000 anos antes mesmo que ele tivesse nascido. Talvez as vozes do mundo trovejassem em seus cérebros. Tão aguda era sua audição telepática. Talvez 1 bilhão de imagens em mutação o cegasse a tudo mais. Certamente essas coisas quase o enlouqueceram antes que ele aprendesse a controlá-las. Chegara até a ocorrer-lhe trazer aparelhagens médicas modernas para estudar esse ponto. Prender eletrodos em suas cabeças para testar os padrões de seus cérebros. Mas a ideia de instrumentos tão rústicos e feios era desagradável demais. Afinal, eles eram seu rei e sua rainha, o pai e a mãe de todos nós. Sob seu teto, eles tinham reinado durante 2 milênios sem ser desafiados. Um defeito ele tinha que admitir. Ultimamente, tinha um tom ácido ao falar com eles. Não era mais o sumo sacerdote quando entrava na câmara. Não. Havia algo brusco e sarcástico em seu tom, e aquilo não era digno dele. Talvez fosse o que chamavam o temperamento moderno. Como alguém podia viver no mundo de foguetes indo à lua sem uma intolerável autoconsciência ameaçando cada sílaba trivial? E ele nunca ficara alheio ao século em que vivia. Fosse como fosse, agora ele tinha que ir ao santuário. E iria purificar seus pensamentos adequadamente. Não entraria com ressentimento ou desespero. Mais tarde, depois de ver os filmes, ele os passaria para eles. Ficaria lá, observando. Mas não tinha coragem para fazer isso agora. Entrou no elevador de aço e apertou o botão. O gemido eletrônico e a súbita perda de gravidade deu-lhe um vago prazer sensual. O mundo de hoje era tão cheio de sons que ele nunca ouvira antes. Era bem divertido. E havia também a deliciosa sensação de mergulhar centenas de metros num poço através do gelo sólido para alcançar as câmaras lá embaixo, eletricamente iluminadas. Abriu a porta e saiu para o corredor, acarpetado. Era Lestat novamente, cantando no santuário uma canção rápida, mas alegre, a voz lutando contra um trovão de tambores e os gemidos eletrônicos distorcidos e ondulantes. Mas algo não estava certo. Ele sentiu isso apenas olhando para o comprido corredor. O som era alto demais, claro demais. As antecâmaras que levavam ao santuário estavam abertas. Foi imediatamente para lá. As portas elétricas haviam sido destrancadas e abertas. Como podia ser? Só ele conhecia os códigos das séries de botões do computador. O segundo par de portas também estava escancarado, assim como o terceiro. Na realidade, ele conseguia enxergar dentro do próprio santuário, a visão bloqueada apenas pela parede de mármore branco da pequena alcova. Os lampejos vermelhos e azuis da tela da televisão, mais além, eram como a luz de uma velha estufa a gás, e a voz de Lestat ecoava poderosamente pelas paredes de mármore, pelo teto, abobadado. Matem-nos, meus irmãos e irmãs, a guerra começou. Entendam o que vem, quando me virem. Respirou fundo. Não havia outro som além da música, que agora desaparecia, substituída por uma conversa de mortais, e nenhum forasteiro. Ele saberia. Ninguém em sua toca. Seus instintos lhe davam certeza disso. Houve uma pontada de dor em seu peito. Ele chegou a sentir um calor no rosto. Incrível. Atravessou as antecâmaras de mármore e parou junto à porta da alcova. Estava rezando? Estava sonhando? Sabia o que logo veria. Aqueles que devem ser preservados, exatamente como sempre foram. E uma explicação trivial para as portas. Um curto-circuito ou um fusível queimado. Logo surgiria. No entanto, ele sentiu de repente não medo, mas a crua expectativa de um jovem místico à beira de uma visão. À beira de ver o Deus vivo, ou ter nas próprias mãos os estigmas sangrentos. Calmamente entrou no santuário. Por um instante não percebeu. Viu o que esperava ver. O aposento comprido cheio de árvores e flores. E o banco de pedra que era o trono. E atrás dele a grande tela de televisão pulsando com olhos, bocas, risos sem importância. Então reconheceu o fato. Havia apenas uma figura sentada no trono. E essa figura estava quase completamente transparente. As cores violentas da distante tela da televisão passavam através dela. Não, mas isso era inteiramente fora de questão. Marius, olhe direito. Nem mesmo os seus sentidos são infalíveis. Como um perturbado mortal, ele levou as mãos à cabeça, como se para afastar as distrações. Estava olhando para as costas de Enkil, que, excetuando os cabelos negros, transformara-se numa espécie de estátua de vidro leitoso, através da qual as cores e as luzes movimentavam-se com leve distorção. De repente, um súbito clarão de luz fez com que a figura se tornasse uma fonte de raios brilhantes. Sacudiu a cabeça. Impossível. Então estremeceu de corpo inteiro. Certo, Marius. Sussurrou. Vá devagar. Mas dezenas de suspeitas informes ferviam em sua mente. Alguém tinha vindo. Alguém mais velho e mais poderoso que ele. Alguém que tinha descoberto aqueles que devem ser preservados e tinha feito alguma coisa inominável. E tudo obra de Lestat. Lestat que tinha contado ao mundo seu segredo. Seus joelhos estavam fracos. Imagine. Havia tanto tempo que ele não sentia aquelas fraquezas dos mortais que esquecera-as completamente. Devagar, tirou do bolso um lenço de linho. Enxugou a fina camada de suor de sangue que cobria sua testa. Depois moveu-se em direção ao trono. Rodeou-o e parou diretamente defronte à figura do rei. Enkyu, como ele fora durante 2000 anos, os cabelos pretos em múltiplas tranças longas e finas caindo até os ombros, o pesado colar de ouro de encontro ao peito liso e glabro, o linho do quilt impecável em suas pregas marcadas, os anéis ainda nos dedos imóveis. Mas o corpo em si era vidro. Vidro e inteiramente oco. Até mesmo as enormes órbitas brilhantes eram transparentes, apenas círculos sombreados definindo a íris. Não, espere. Observe tudo. Ali estão os ossos transformados na mesma substância da carne. Ali estão eles, e também a fina rede de veias e artérias, e alguma coisa como pulmões lá dentro. Mas agora é tudo transparente. Tudo da mesma textura. Mas o que lhe tinham feito? E a coisa ainda estava mudando. Diante de seus próprios olhos, perdia o tom leitoso. Estava secando, tornando-se cada vez mais transparente. Hesitantemente, ele tocou na estátua. Não era vidro. Uma casca. Mas seu gesto descuidado tinha desequilibrado a coisa. O corpo oscilou, depois caiu sobre o chão de mármore, os olhos abertos, os membros rígidos na posição anterior. Fez um som como o raspar de um inseto ao cair. Apenas os cabelos se moveram. Os cabelos macios e negros. Mas também estavam mudando. Estavam se despedaçando. Quebrando-se em minúsculos cacos brilhantes. Uma fria corrente de ventilação espalhava os cacos, como se fossem palha. E quando a garganta ficou descoberta, ele viu nela dois furos escuros. Feridas que não tinham cicatrizado como deveriam, porque todo o sangue havia sido retirado da coisa. Quem fez isso? Ele falou alto, apertando os dedos da mão direita como se isso fosse impedi-lo de gritar. Quem poderia ter tirado a última gota de vida? E a coisa estava morta. Não havia a menor dúvida. E o que era revelado por aquele terrível espetáculo? Nosso rei foi destruído. Nosso pai. E eu vivo ainda. Respiro. E isso só pode significar que ela contém o poder primal. Ela era a primeira. E o poder sempre residiu nela. E alguém a levou. Procurar no sótão. Revistar a casa. Mas esses eram pensamentos tolos, frenéticos. Ninguém entrara ali. E ele sabia disso. Apenas uma criatura poderia ter feito isso. Uma criatura apenas saberia que tal coisa finalmente era possível. Ele não se moveu. Ficou encarando a figura estendida no chão, observando-a perder os últimos traços de opacidade. E desejou poder chorar por aquela coisa, pois alguém certamente deveria. Desaparecido, com tudo o que sempre soube, tudo o que testemunhou. Isso também estava chegando ao fim. Aceitar esse fato parecia acima de sua capacidade. Mas ele não estava sozinho. Alguém ou alguma coisa acabava de sair da alcova. Ele podia sentir-se observado. Por um momento, um instante claramente racional manteve os olhos no recaído. Tentava compreender com toda a calma possível tudo o que estava acontecendo à sua volta. A coisa se movia atrás dele agora, sem um som. Tornava-se uma sombra graciosa no canto do seu olho, quando contornou o trono e pôs-se ao seu lado. Sabia quem era. Quem tinha de ser. E se aproximava com a pose natural de um ser vivo. Mesmo assim, quando ergueu os olhos, nada poderia tê-lo preparado para aquele momento. A caixa. Parada a 10 centímetros dele. A pele era branca, dura e opaca como sempre fora. As faces brilhavam como pérola quando ela sorriu. os olhos escuros úmidos e cheios de vida, a pele enrugando-se levemente em volta. Eles positivamente cintilavam de vitalidade. Ele a encarou sem falar. Observou-a erguer os dedos cheios de joias para tocar-lhe o ombro. Fechou os olhos. Depois abriu-os. Ao longo de milhares de anos tinha falado com ela em tantas línguas. Orações, súplicas, queixas, confissões. E agora não dizia uma só palavra. Simplesmente olhava para os lábios dela. Para os caninos brancos. Para o frio brilho de reconhecimento no olhar. O macio e suave vale entre os seios que se moviam sob o colar de ouro. Você me serviu bem, ela disse. Eu agradeço. A voz era baixa, rouca, linda, mas a entonação, as palavras, eram o que ele tinha dito horas antes à garota na lojas escuras, na cidade. Os dedos apertaram o ombro dele. Ah, Marius. Ela continuou, imitando perfeitamente o tom dele. Você nunca se desespera, não é verdade? Não é melhor que ele está? Com seus sonhos tolos. Novamente suas próprias palavras ditas, a si mesmo numa rua de São Francisco. Ela zombava dele. Isso era terror? Ou era ódio que ele sentia, um ódio que havia séculos esperava dentro dele, misturado com ressentimento e cansaço, e piedade de seu coração humano, um ódio que agora fervia a um ponto que ele nunca teria imaginado. Não ousava mover-se, falar. O ódio era novo e espantoso, e o tinha dominado inteiramente, e ele nada podia fazer para controlá-lo ou compreendê-lo. Todo raciocínio abandonara. Mas ela sabia, naturalmente. Sabia de tudo, cada pensamento, palavra, ato. Era o que estava lhe dizendo. Sempre soubera, tudo e qualquer coisa que desejasse saber. E sabia que a coisa sem mente a seu lado não podia mais defender-se. E esse, que deveria ter sido um momento triunfal, era, de alguma forma, um momento de horror. Ela riu baixinho enquanto olhava para ele. Ele não conseguia suportar aquele som. Teve vontade de feri-la, de destruí-la. Que todos os seus filhos monstruosos se danassem. Que nós todos morramos com ela. Se pudesse, ele a teria destruído. Ela pareceu sentir. Dizer-lhe que compreendia. Que insulto monstruoso. Bem, ele não compreendia. E entro em outro momento. Estaria chorando como uma criança. Um terrível engano tinha sido cometido. Uma horrível distorção de objetivo. Meu caro servo, disse ela, os lábios alongando-se num sorriso leve e amargo. Você nunca teve poder para me impedir. O que você quer? Que pretende fazer? Perdoe-me, por favor. Disse ela. Ah, com tanta delicadeza. Exatamente como ele tinha se dirigido ao rapaz nos fundos do bar. Estou de saída. Ele ouviu o som antes que o chão se movesse, o rangido de metal rasgando-se. Ele estava caindo, e a tela da televisão explodira, o vidro perfurando sua pele como minúsculos punhais. Gritou como um mortal, e dessa vez era medo. O gelo rachava, rugindo, e caía em cima dele. A caixa! Ele estava caindo numa fenda gigantesca, mergulhando na frieza escaldante. A caixa! Tornou a gritar. Mas ela havia partido, e ele ainda estava caindo, Então o gelo prendeu-o, cercou-o, enterrou-o, esmagando os ossos dos braços, das pernas e do rosto. Ele sentiu sangue jorrando de encontro à superfície cortante, congelando-o em seguida. Não conseguia se mover, não conseguia respirar. E a dor era tão intensa que ele não conseguia suportar. Tornou a ver a selva, inexplicavelmente, por um instante, como o tinha visto mais cedo. A selva quente e fétida, e alguma coisa movendo-se através dela. Então ela sumiu. E dessa vez, quando ele gritou, foi para Lestat. Perigo. Lestat, cuidado. Estamos todos em perigo. Então houve apenas o frio e a dor, e ele perdeu a consciência. Um sonho se aproximava. Um lindo sonho de sol quente brilhando numa clareira coberta de relva. Sim, o sol abençoado. O sonho agora dominava. E as mulheres, que lindos os seus cabelos vermelhos. Mas que era aquilo? A coisa que ali jazia? Sob as folhas murchas? No altar?